A Sura dos Aposentos. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ó vós que credes, não vos antecipeis a Alá e a seu mensageiro, e temei a Alá. Por certo, Alá é oniovinte, onisciente. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ó vós que credes, não eleveis vossas vozes acima da voz do profeta, e não alteeis o tom ao lhe falardes, como alteais uns com os outros, para que vossas obras se não anulem enquanto não percebeis. Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Por certo, os que baixam suas vozes diante do mensageiro de Alá, esses são aqueles cujos corações Alá pôs à prova para a piedade. Eles terão perdão e magnífico prêmio. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Por certo, os que te chamam de fora dos aposentos, sua maioria não razoa. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. E se eles pacientassem até que tu saísses a seu encontro, ser-lhes-ia melhor. E Alá é perdoador, misericordiador. يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ó vós que credes, se vos chega um perverso com um informe, certificai-vos disso para não lesar por ignorância certas pessoas. Então, tornar-vos-ieis arrependidos do que havíeis feito. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. E sabei que entre vós está o mensageiro de Alá. Se ele vos obedecesse em muitos dos assuntos, embaraçar-vos-ieis. Mas Alá vos fez amar a fé e aformoseou-a em vossos corações, e vos fez odiar a renegação da fé e a perversidade e a desobediência. Esses são os acisados. Fadlan min Allah wa ni'matan wallahu alimun hakim. Por favor e graça de Alá. E Alá é onisciente, sábio. Wa in ta'ifatan min al-mu'minin qatatalu fa aslihu baynahuma. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. E se duas facções dos crentes pelejam, reconciliai-as. E se uma delas comete transgressão contra a outra, combatei a que transgride até que ela volte para a ordem de Alá. Então, se ela volta, reconciliai-as com a justiça e sede equânimes. Por certo, Alá ama os equânimes. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Os crentes não são que irmãos. Então reconciliai vossos dois irmãos que pelejarem e temei Alá na esperança de obterdes misericórdia. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ó vós que credes, que um grupo não escarneça de outro grupo, quiçá este seja melhor que aquele, nem mulheres de mulheres, quiçá estas sejam melhores que aquelas. E não vos difameis mutuamente, e não vos injurieis com epítetos depreciativos, que execrável a designação de perversidade depois da fé, e os que se não arrependem, esses são os injustos. Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ó vós que credes, evitai muita das conjecturas. Por certo, uma parte das conjecturas é pecado. E não vos espieis, e não faleis mal uns dos outros pelas costas. Algum de vós gostaria de comer a carne de seu irmão morto? Pois odiá-la ieis. E teme Alá, por certo, Alá é remissório, misericordiador. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ó homens, por certo nós vos criamos de um varão e de uma varoa, e vos fizemos como nações e tribos, para que vos conheçais uns aos outros. Por certo, o mais honrado de vós perante Alá é o mais piedoso. Por certo, Alá é onisciente, conhecedor. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Os beduínos dizem, cremos. Dize, vós não credes, mas dizei, islamizamo-nos. E ainda a fé não entrou em vossos corações. E se obedeceis a Alá e a seu mensageiro, ele nada vos diminuirá de vossas obras. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Os autênticos crentes são apenas os que creem em Alá e em seu mensageiro. Em seguida, de nada duvidam e lutam com suas riquezas e com si mesmos no caminho de Alá. Esses são os verídicos. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Dize, ensinareis Alá a vossa religião, enquanto Alá sabe o que há nos céus e o que há na terra, e Alá de todas as coisas é onisciente. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Eles consideram que te fazem mercê por se islamizarem. Dize: não considereis vossa islamização como mercê para mim. Ao contrário, Alá vos fez mercê por haver-vos guiado à fé, se sois verídicos. Inna Allaha ya'lamu ghayba as-samawati wal-ard, wallahu basirun bima ta'malun. Por certo, Alá sabe o invisível dos céus e da terra, e Alá, do que fazeis, é onividente.